mestre João é um judeu sefardita. Tem a perna inquisição, bateu-lhe a porta desdita. E como se não bastasse, tornou-se um velho indiscreto. Mora com duas mulheres debaixo do mesmo teto. Em Goa reina o pagode, talvez seja do calor. Só não peca quem não pode, desde o bispo ao ouvidor. Implicam com João por ser de vaso e marrano. Levam-lhe couro e cabelo em bolas durante o ano. Pois João é um ourives do melhor que há no país. Visitam e pôr-lhe a mão, vejam só o que ele diz. Passei, quero a minha recompensa. Morrer leve e feliz, tomar vida de licença. Não é demais o que peço, toda a gente o faz por cá. Antes morrer já de um excesso, do que de velho amanhã. Tenho duas concubinas, é verdade, não o nego. Joias morenas e finas, bonitas de ficar cego. Também o rei Salomão teve mulheres até partar. E não passou o que eu passei numa nau para cá chegar. Desde que não roubo o ouro do sacrário da igreja, Deus vai me perdoar, mas não me livra desta inveja. Olá, ouvintes! Muito boa tarde para todos! Sejam bem-vindos à primeira edição do programa Outros Caminhos. Aqui, no canal 1 da Rádio Internet, às sextas-feiras, exatamente, a partir das 14 horas, mais coisa menos coisa, na Rádio Web, aliás, na Serra Mar Web Rádio, vamos ter também este espaço radiofónico aos sábados, a partir das 19 horas. E assim vai então acontecer. Tal como também vai acontecer, temos aqui a Jukebox aos sábados na Serra Mar Web Rádio às 16 horas, portanto, sábado às 16 horas na Serra Mar Web Rádio, e aos domingos o programa vai passar no canal 2 da Rádio Interweb aos domingos, como disse então, às 17 horas. Quanto a Outros Caminhos, vai ser um espaço, como já deu para perceber, diferente. Vamos trazer músicas que, bom, algumas até fizeram sucesso, outras nem por isso. E a verdade é que vamos, nestas edições de Outros Caminhos, fugir daquilo que é comercial. E começamos com uma música que, para mim, é um grande exemplo disso mesmo. Foge do comercial e de que maneira. A música é do cantor Reveloso. Faz parte do álbum Auto da Pimenta, de 1990. E tem dois discos este álbum do cantor português. A música que ouvimos chama-se O Ourives Mestre João e é a faixa número 6 do disco 2, o CD, do cantor que nasceu em Lisboa, mas curiosamente fez toda a sua vida a partir da Afurada, uma das pequenas freguesias do país, aqui na cidade de Vila Nova de Gaia, e que aliás até vai acabar, mas pronto, já são outras conversas. Bom, o nosso programa dos caminhos vai continuar com música, e só para perceberem mais ou menos como é que vai funcionar o esquema, vou-vos deixar aqui algumas melodias que, como disse, não são assim tão comerciais quanto isso. Algumas delas chegam a ser míticas, porque apesar de terem muita qualidade, apesar de até terem feito algum sucesso, de repente caíram no esquecimento. E o primeiro exemplo tem uma explicação muito simples. É cantado em turco. A música era Tarkan, um alemão americano turco. Lançou vários temas. O Simari, que foi um tema que fez bastante sucesso. Enfim, as pessoas não percebiam nada, até parecia indiano. O problema é que, ou a graça da música, melhor dizendo, é que tem ali uns beijinhos no meio. E a música ficou conhecida até como a canção do beijinho. Chama-se, em turco, aliás, Simarik. Mas não vamos ouvir essa, vamos ouvir Bugajé, o terceiro tema desse álbum, de 1999. E que mereceu, aliás, devido ao sucesso que fez na Turquia e noutros países, mereceu até um EP só com faixas... A versão mais calma, mais dance... Não teve foi versão inglesa, se calhar por ser que o tema não vingou. Mas foi um sucesso em alguns países, como na Turquia. Acho que o cara aqui em Portugal também. Chegou, mas é que as pessoas não quiseram muito saber o tema. Ele não era cantado em nenhum dos idiomas que estamos habituados e não tinha beijinhos. Portanto, bom, portanto ficou esquecido. Outra das músicas que vamos também ouvir, isto mais parece um programa que já houve aqui no canal 1, aliás, na Antena Web, vamos ouvir um tema já mais antigo. Aliás, até vão aqui ouvir o som do vinil. A música, cantada pela cantora alemã Andrea Jürgen, este tema chama-se Manuel Goodbye, e a canção é cantada em alemão. São dois temas diferentes, distintos, é um facto, mas são os temas que vão ilustrar e bem o quanto às vezes, mesmo fazendo sucesso, e a Andrea Jürgen muito mais, o mesmo quando faz, ou seja, o facto de fazer sucesso não impeça que vamos, ou não impede que vamos por outros caminhos. Aliás, é o que vai acontecer precisamente nesta edição, porque alguns temas fizeram muito sucesso, mas aqui em Portugal ou nem chegaram, que é o caso do Manuel Goodbye da Andrea Jürgen, ou chegaram, mas passaram despercebidos aqui. Como é, aliás, o caso do tema do Tarkan. E também é o caso de uma outra música. Vamos lá fazer aqui um ponto da situação. Primeiro, a música do Tarkan, que é cantada em turco, chegou a Portugal, mas não fez grande sucesso. Em Espanha, por exemplo, fez, mas em Portugal não. A música é de 99. Quanto à música da Andrea Jürgen, é de 1983, aqui em Portugal não chegou, mas na Alemanha fez muito sucesso, fez mesmo muito sucesso. Aliás, Andrea Jürgen é um dos símbolos da música nativa da Alemanha, ou seja, a música ligeira alemã. Sim, eles têm aquela postura muito austera, mas também são ligeiros na música. Também têm a sua ligeireza. E dizia então que vamos ouvir essa música de 1983 e depois vamos também ficar com um outro tema de 99, já mais para 2000, que é uma versão de um tema dos Sixpence, Non Richard. A música chama-se There She Goes. É uma versão a uma música da década de 80 pelos The OK Soundtrack. Vamos aqui ouvir esta versão então dos Sixpence, Non Richard. E é mais uma das músicas. Esta música teve alguma atenção e explico-vos porquê. Porque os Sixpence, Non Richard, que até lançaram um tema em 96, fizeram muito sucesso com o tema Kiss Me em 1999. Imaginem. Bom, acontece que depois ficou-se na expectativa. O que é que eles vão lançar a seguir, não é? Lançaram Breathe, que passou despercebido. Foi o terceiro single deste trabalho. Mas passou despercebido, vá, aqui em Portugal e na maior parte dos países. Mas foi um dos singles também mais bem sucedidos dos Sixpence, Non Richard. Dizia eu que depois chegaram todos na expectativa. Que single é que viria a seguir? E aqui veio este. There She Goes. Uma versão, é um facto. Mas eles fazem boas versões. Por acaso, também tem temas originais, como esse Kiss Me, mas fazem boas versões. E vamos aqui ouvir uma. A There She Goes, então, na versão dos Sixpence, Non Richard. Para acabar, vamos chegar com um tema, curiosamente, a ficar para a história, para mim, pelo seguinte. A música é talvez as mais calmas dos Suede. Ou dos Suede, melhor dizendo. É por isso mesmo que talvez não tenha feito sucesso nenhum, praticamente. Os Suede vinham de uma série consecutiva de sucessos na área do rock e do indie rock e de repente lançam uma balada. Para aquela vozinha do cantor, que eu não me recordo agora o nome, ele não tem voz propriamente para cantar música romântica. Ou canta com demasiado sentimento, mas não sei o que é que aconteceu para ali. Sei que a música que se esperava muito dela, Everything Will Flow, não fez praticamente sucesso nenhum. Mas pronto. Cá está, é uma daquelas que quase fazia sucesso, mas não fez. E estas duas, atenção, porque são cantadas em inglês. Não é? Portanto, são. Vamos, já abrimos aqui com também português. Agora vamos ficar com quatro. Um cantado em turco, um cantado em alemão, dois em inglês. Todos eles foram sucessos nas suas vertentes, ou quase, este Everything All Flow dos Suede, nem por isso, dos Sixpence on Richard, foi dos mais bem sucedidos do grupo, mas efetivamente o tema, enfim, não teve grande expressão em termos globais. E portanto são temas que deixo. Convido a que ouçam, a que escutem, a que apreciem também, porque são temas que apesar de tudo têm a sua qualidade. Duvidam? Então eu nem me vou alongar mais e vou deixá-lo com isso mesmo. Bugejen, a música do cantor Tarka. Bugejen. Yeah. This feeling that remains. from the dead. See the prince of people run. So many games to play. See the blues above the dream. Under the check lane. Volto 20 depois destes 4 temas. Este mesmo dos Sweet, chamado Every Single Flow. A música não é bonita. Eu gosto da música, mas ela não fez assim grande sucesso, não. Por isso, até das que eu mais gosto do Sweet. Dos Sweet. Mas pronto, vamos prosseguir com esta emissão. E vou trazer-vos agora duas músicas que podiam ter feito muito sucesso, mas até não. Ou melhor, fizeram a seu tempo. Uma delas até foi várias vezes, como é que ia dizer, a música até foi, está-me agora aqui a faltar a palavra, enfim, aproveitada, digamos assim, para um anúncio publicitário, utilizada precisamente num anúncio publicitário, mas a outra nem chegou tanto. Mas foram músicas que fizeram sucesso e que agora já ninguém sabe, saberão sequer quem é que são elas. Maury Evans e Linda Scott. São duas intérpretes, especialmente da segunda, com vozes muito particulares, muito singulares. E elas tiveram, de facto, o seu sucesso, mas a verdade é que depois o tempo passou e elas ficaram esquecidas. Aliás, acho que isso aconteceu muito nas décadas de 50 e 60, e não é por acaso. É porque já são décadas mais antigas, porque o disco não era tão popular como a partir da década de 70. E também vale a mesma coisa, não havia... já havia muitos telediscos, certo. Agora são chamados de videoclipes, já havia muitos telediscos. Mas a verdade é que... vamos lá ver uma coisa. A verdade é que destes telediscos não havia nenhum canal que os centralizasse. Quando foi quando surgiu MTV, em 81, um canal só de telediscos. Ora, aí está. Esse canal é que também fez com que muitas músicas hoje sejam imortais. E portanto, a falar de uma década que tem 30 e poucos anos. Não é como as décadas de 60 e 50, que têm, são gerações mais antigas. Se calhar daqui a 20 anos as músicas dos Duran Duran, dos anos 90 e 80, também vão ficar esquecidas. Mas, por agora, só são estas. Música de Maury Evans, Like I Do, e High Tall Heaven Little Star, música da cantora Linda Scott. Esta cantora tem uma voz muito singular. Ela sempre teve... mesmo às vezes com, enfim, já com mais idade, sempre teve aquela vozinha meio de criança. E vocês vão ouvir aqui que ela é capaz de fazer, no princípio, nos fazer mesmo pensar que é uma criança ou uma jovem adolescente que está a cantar esta música. Eu confesso que não sei a idade da Linda Scott, mas depois dá para perceber que não é propriamente uma criança, uma adolescente que está a cantar esta canção. E pronto, mas ao princípio até pode parecer. Pronto, e essa música assim foi aproveitada num anúncio publicitário. Já não recordo em qual, mas eu conheci esta música num anúncio publicitário. Só muito tempo depois vim a descobri-la por aí, e nem sei especificamente já onde, mas descobri essa música e hoje vou partilhá-la com vocês também aqui no Outros Caminhos. Maury Evans com este Like I Do, também Linda Scott com Hive Told a Little Star, e por fim, aliás, e por fim não, duas músicas também. A terceira é mais recente. Esta música, como já vi em terceiro lugar, The Book of Ride On, é de uma outra cantora com uma voz também muito singular. Mas esta sim, esta fez sucesso, só que numa vertente menos comercial. O Minimal Jazz. O Minimal Jazz é um género, para quem não está muito a par disso, é um género que basicamente é jazz, digamos assim, quase, mas compõe-se de muito poucos instrumentos. Vamos imaginar que é quase só uma, no caso, uma viola, e portanto, uma viola e... enfim, uma viola e a voz. Muitas vezes só dois instrumentos, vá, o piano e pratos e a voz, e fica-se por aí. E o minimal jazz é mais até em termos de instrumentos, do próprio, e claro, tem molda depois o estilo musical, não é? Mas é mais nesse sentido. E aqui a cantora vai nesse sentido, minimal jazz. The Book of Ride On foi uma música que chamou tanta atenção que o disco que ela lançou acabaria mesmo por ser considerado pela Pitchfork Media como o 47º melhor álbum da década de 2000. Bom, olha, estamos a falar de uma década inteira e de uma lista que vai até o número 200, portanto não é assim uma tão má classificação quanto isso. A Pitchfork nem é propriamente especializada em jazz, mas a verdade é que colocou este álbum 47º por entre álbuns de indie, rock e abstract e coisas do género. Bom, e de repente surge então este disco. Nós vamos aqui conferir estas três músicas e por fim uma mais levezinha, que pronto, que até é mais comercial de facto, mas é mais uma recordação. Eu não vou dizer que esta música ficou esquecida. Vá, e nem talvez. A música de Dizzy chama-se Life. É diferente de The Book of Ride On, mas bom. Apesar de tudo, enfim, também merece aqui destaque no nosso programa. Atenção, porque daqui a pouco, antes do primeiro intervalo, vamos ter Sky Ferreira. E se não está a ver quem é, vai ficar a saber daqui a pouco. Para já, no Outros Caminhos, segue isso. Maury Evans com Like I Do. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. She may kiss you like I do. She may hold you like I do. But you'll never, never, never. She will never, never love you like I do. She

pray that what you lack does not distract. And even when you run through my mind, something else is in front or you're behind, and I don't have to remind you to stick with your kind. Life, oh life, oh life. Pois é, pois é. Música de Disney Life, Oh Life. Esta música de 97, creio que fez então muito sucesso também. E esta sim, até um bocadinho... ainda está mais ou menos atual. Mas eu trouxe aqui porque, enfim, esquecemos um bocadinho de tanta coisa diferente, não é? Porque ir por outros caminhos também quer dizer que às vezes não vamos por caminhos que não conheçamos. Ainda que às vezes já não passemos por lá há muito tempo. E é mais ou menos o que acontece com esta música de Disney, Life Oh Life. Ora bem, vamos para um breve intervalo, mas antes tenho para vocês música diferente também. Músicas que são... enfim, que primam pela diferença. Não necessariamente pela originalidade, embora no caso até... Mas pronto, mas são coisas diferentes. Já aqui vemos músicas que não primaram pela originalidade, não é? A versão dos Sixpence None Richer não é original. Mas é uma versão. Pronto. E é nesse sentido que eu me refiro. Ora bem, vamos aqui ouvir Sad Dream. Este Sad Dream é uma música muito curiosa. Ela é de uma cantora portuguesa que está nos Estados Unidos, na América, e que de repente começou a fazer muito sucesso, mesmo lá nos Estados Unidos. Nós vamos ouvi-la. E eu chamo a atenção para este facto. Há nomes que fazem sucesso lá fora que nós muitas vezes tendemos, isto portugueses, tendemos a relegar para o segundo plano, a minorizar, enfim, a desvalorizar. Não sei explicar porquê, mas é verdade que o fazemos muitas vezes. E por isso mesmo hoje vou-vos trazer um tema que, enfim, vai mesmo mostrar que há talento nestes artistas. E a Sky Ferreira é um desses exemplos. Não é o único, mas nesta vertente que eu me recordo agora é. Ela vai-nos trazer então este Sad Dream, uma música de facto bonita e que, enfim, que é cantada em inglês, é um facto, mas é uma música bonita e que merece não ficar esquecida. A música, até bastante recente, talvez de sim, é 2012. Eu já ia dizer que é 2013, mas não, ainda é 2012. Foi, portanto, das últimas que a cantora Luso americana lançou. Vamos ouvir então este tema. O tema, como disse, da cantora Sky Ferreira. E vai-nos trazer este Sad Dream. É uma balada também. Vamos ficar também com os portugueses Madre Deus, recordando o tempo em que Teresa Salgueiro ainda fazia parte da banda, recordando este tema de 2003, chamado Oxalá. O tema foi dos que mais sucesso fez dos Madre Deus. Isto, depois da época, daquela época gloriosa dos anos 80 e princípios da década de 90. O grupo teve fulgor então com este Oxalá. É uma música que de facto chama bastante a atenção. É original. Depois vamos ficar com mais dois temas. Enfim, que vão... Aliás, não vão propriamente nesta senda de música calma. Mas também, atenção, também não vão... Por aí, pessoal, vamos mexer. Se vai ser só para a segunda parte, é que vamos ter a dança e coisas assim do género. Na primeira parte ainda vamos ficar com outros dois temas. E eu gosto especialmente deste que nós vamos aqui ouvir agora. O tema que vos vou trazer chama-se Só Eu Te Posso Ajudar. É uma balada, eu sei. E é um tema que, curiosamente, foi single e fez o seu sucesso na década de 90 e de repente... Pois é, de repente ninguém se lembra dele. E este sim, é particular porque o tempo de que foi lançado até o atual é muito pouco. É um tema, é um tempo muito, muito pouco. Nem 20 anos passaram desde que o Miguel Ângelo, na altura vocalista dos Delfins, lançou este tema. Até vos digo, foi no ano de 99, mais precisamente passaram 14 anos. O ano de 99 em que lançou este tema, que foi single. Foi single. Mas parece que de repente, depois de 2001, o tema caiu no esquecimento. Isto aconteceu com muitos temas da década daquela altura. Mas pronto, e nós vamos aqui trazê-lo. Vou trazer também um outro que me impressiona, em particular pela letra e pela forma como a Mafalda Veiga o interpreta. Chama-se Saltimbanco Louco. Vou trazer-lhe também nesta edição do nosso programa. Atenção que está-me assim muito calminho agora, mas isto não vai ser assim até ao final da emissão. Vamos ter ainda aqui muita música para dançar também. Vamos recordar muita coisa. Outros Caminhos vai trazer-vos precisamente isso. Ainda vamos ter também, e já vos vou adiantando que vai abrir a segunda parte, uma obra clássica. Isso, e que obra e clássica que ela é. porque esta é sobra para Valé. Muita gente saberá que obra é, mas eu não vou agora dizer qual é que é. Para já vou-vos deixar no suspense. Depois sim, na segunda parte, passo-vos essa, o nome dessa obra que vamos ouvir na íntegra, aliás. Para já, Sky Ferreira com este Shed Dream, uma música então que se vai, aliás, que vai iniciar esta sequência até ao intervalo. Depois a música então da, enfim, a música então de, dos Madre Deus, Oxalá. E depois estas que eu referi, do Miguel Ângelo, Sabe Onde Posso Ajudar, e também da Mafalda Veiga, intitulada Saltimbanco Louco. Não sei se já tinha dito o nome, mas digo agora, Saltimbanco Louco. Vamos ouvir então, eu volto daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! Myself a warm glass and laid awake. Pray the word my soul to take. Thought about you all day. How we have the same. Fell asleep so confused. Parts of me remind me of you. How could I ever wish away? Only ever in dreams I wrap my arms around you and standing in the water with me. I could tell you what I want to tell you. I hope it's not just a.

precisamente baseado numa ideia que ele tinha, que era o racismo. Nas cidades pequenas, diz ela, há uma excessiva valorização do material. Roupas, carros, bem materiais, marcas. O humor é uma coisa que surge independentemente de tudo o resto. Tirando o resto, pronto. Carros, agora é que é. Até depois. Não, conversas é que aleatórias. Aos domingos, às 18 horas, no Canal 1. Cada um deu o seu braço a torcer nos momentos essenciais para que essa união continue. Aos domingos, no Canal 1, atravessamos o espelho e descobrimos coisas novas dentro de nós. Joana Santos é a nossa guia neste mundo de magia e envolvência. Espelho Mágico, aos domingos, às 22 horas, no Canal 1. Contra a discriminação. Seja contra ela. Por nós. Send a maniac to catch one. Às terças, às 6:30 da tarde, pegamos no comando para jogar Spectrum, com Nuno Miguel, no Canal 1. Olá, ouvintes! Bem-vindos à segunda parte do nosso Outros Caminhos. É verdade, a viagem faz-se às sextas, entre as 14 e as 17, no Canal 1 da Rádio Antenweb, em canal1.radioantenweb.info, e faz também aos sábados, das 19 às 22, na Serra Mar Web Rádio, em www.serramar.org, precisamente. São então as duas estações que passam o nosso Outros Caminhos. Ora, disse-lhe que íamos trazer aqui música, enfim, música clássica também, não é? Eu falei-vos numa ópera e também vos falei, digamos, numa música que, enfim, aliás, é a música mais mexida, não é? Vamos começar, não propriamente por música mais mexida, mas, ou melhor, sim, por música mais mexida, mas não dance music. Vou-vos trazer um tema que ficou agora mais conhecido pelos britânicos One Direction, mas que é um tema dos Blondie. Os próprios, atenção, não é plágio, os próprios reconheceram a autoria do grupo. A questão é que a música também teve assim um grande impacto, nem foi das que mais teve impacto, mas de repente ganhou um interesse pelo público, porque, enfim, faz parte das músicas que os Blondie cantaram na década, final da década de 70, principalmente da década de 80, e que nós aqui hoje vamos recordar. A música chama-se One Way or Another. A música, como disse, não teve assim grande impacto na altura. E é curioso que quando sai a versão dos... ou melhor, teve impacto, mas não teve assim um impacto como, por exemplo, Razor Glass, por exemplo, ou Maria, ou enfim, outras músicas, ou Call Me, por exemplo. Não teve assim grande impacto comparativamente com estas. Nós vamos aqui trazer esta música, portanto, dos Blondie, e vamos também ficar com outra, que é a versão, digamos, não é a versão original, mas é uma das mais antigas, do Coração de Papelão. Vocês lembram-se da música do José Cid? É, ele cantou o Coração de Papelão, mas essa não é a versão original, também não é destas, também não é do Donny Osmond. É do Paul Anka, mas como não tenho aqui essa versão comigo, vou trazer-lhe a versão de Donny Osmond, uma voz feminina muito particular também, porque é mais uma daquelas que tinha 20 e poucos anos e parecia que tinha 15. Bonita voz também. Vamos ouvir estes dois temas, que são diferentes, mas têm uma coisa em comum. Levam-nos por outros caminhos. E daqui a pouco vamos a essa tal obra clássica para balé, que eu já vos falei há bocadinho. Até já! I'll get ya. puppy love. Ora, cá está a voz de Donny Osmond neste Puppy Love. Coração de Papelão é como se chama a versão portuguesa do José Cid. Puppy Love vai anteceder ou antecedeu o próximo momento musical, que é também uma espécie de outro caminho. Enfim, isto esta edição é a primeira, é especial. Estamos todos indo também a trazer aqui aos ouvintes coisas novas, mas eu gostava mesmo que as emissões do Outros Caminhos tivessem uma forte influência do auditório deste programa. Hoje ainda não há contactos, mas a partir da próxima semana já os haverão. Aliás, possivelmente haverão, se forem à página do Canal 1, canal1.radiointernoé.info, encontrarão o nosso e-mail, o e-mail geral da Rádio Internoé. Mas vão lá ver, se vamos lá ver então se o programa terá e-mail próprio, em princípio sim. Enfim, serão arestas ainda a limar, que ao longo desta semana, que até à próxima sexta-feira, já teremos nessa altura novidades para vos dizer sobre se o programa terá ou não e-mail, qual será o e-mail de contacto, vias de contacto, o e-mail poderá não ser a única, enfim. Bom, mas agora vamos então à tal obra clássica. Não vou fazer esperar mais tempo. Ela foi apresentada pela primeira vez no Teatro Bolshoi em 1876. Já viram? Há mais de 140 anos. Por acaso não, foi há quase 140, mas não foi há mais de... Foi há 137 anos que esta obra foi apresentada pela primeira vez. Agora também vos digo uma coisa, eu acho que nenhum dos ouvintes deste espaço radiofónico gostaria de ter estado no Teatro Bolshoi naquela altura. Vou-lhe explicar porquê. É que a apresentação da mesma, correu muito mal. Porquê? Pois é que desde os dançarinos até aos músicos, não... Enfim, não correram, não ensaiaram aquilo e correu tudo mal. Só uns tempos depois é que a obra foi reapresentada e aí sim já correu tudo bem, já em 77. Mas naquela altura não correu nada bem. Aliás, peço desculpa, a obra foi começada a ser escrita em 76 e apresentada sim em 77. Depois foi apresentada mais para o final desse ano, foi apresentada já corretamente. Se ainda não sabe de que obra lhe falo, vou-lhe dar mais uma pista. Isto já tendo em conta que é o balé. É um lago e mete cisnes pelo meio. O Lago dos Cisnes, precisamente. Esta obra foi composta por Tchaikovsky, e daí, enfim, o Teatro Bolshoi ser uma escolha, não é? Já na altura era o que era. E vamos então conferir esta obra na íntegra, atenção, na íntegra, com todos os andamentos, com todas as óperas. Vamos então conhecer na íntegra a obra O Lago dos Cisnes, obra para balé, uma das três que o Tchaikovsky escreveu. A terceira e a última foi em 1893, e como é lógico, já não teve o Bolshoi como teatro preferencial para a estreia, não é? Não será para menos. Bem, como a obra ainda é um bocadinho longa, não me vou alongar eu nas palavras, e vou deixar que ouça o primeiro andamento de O Lago dos Cisnes, obra de Tchaikovsky, apresentada em 1877, o ano em que terminou de ser escrita. We'll be right back. Pois é. Ora, o Lago dos Cisnes, esta obra, então, escrita por Tchaikovsky, aliás, um nome russo que ficou no ouvido de muita gente. Não é por acaso, de facto, tem muito talento, tinha muito talento. Havia para aí uma gravação que nós aqui tínhamos, infelizmente já se perdeu, uma gravação de 1891 de Tchaikovsky e a sua família. É a gravação russa mais antiga até hoje existir. Mas é, isso mesmo. Mas, bom, enfim, pronto, é o que há, o que não há, e neste momento, enfim, já não há disponível, mas pronto, enfim. Bom, vamos, eu há pouco falei-vos na Dance Music, não é? A Dance Music, sem dúvida, também vai fazer parte deste programa. Mas eu, para já, vou passar mais para o rock. Eu acho que há quatro músicas que ficaram, e nós lá vamos nós mais uma vez passamos por caminhos que, pronto, por caminhos que, enfim, que já conhecemos. São outros caminhos, mas não os, enfim, são outras questões, outros pontos. Ou seja, são caminhos que nós conhecemos, mas pelos quais já não passávamos há bastante tempo. Vamos lá, vamos ficar agora com um bocadinho de rock. Também é bom, não é? Também sabe bem. E outros caminhos vai trazer agora Learn to Fly, música dos Foo Fighters, lançada em 1999. No mesmo ano em que os Bush lançavam Chemical Between Us. E também os nossos amigos Rage Against the Machine. Aliás, Rage Against the Machine lançavam Cool in Radio. Esta música é um bocadinho mais pesada, eu sei, mas faz sentido aqui. E faz sentido porque é uma vertente um bocadinho mais arrojada do rock, né? É uma vertente um bocadinho mais arrojada, ao mesmo tempo mais restritiva. E vocês vão reparar nesta sequência musical que aumentamos progressivamente o peso das melodias. Primeiro com os Foo Fighters, que até é mais pop rock. Depois, já mais pesado, os Bush com Chemical Between Us. Ainda mais pesado, a música dos Rage Against the Machine, com este seu fantástico tema, Cool in the Radio. E por fim, uma música dos Nine Inch Nails. E esta música dos Nine Inch Nails, a música faz parte, creio que a faixa número 5, agora não me recordo, deste disco. Aliás, faixa número 3. Os Nine Inch Nails, que sem dúvida marcaram também. Eu acho que eles não existem. Agora confesso que já não tenho certeza, mas eu acho que eles ainda existem. Eles gravaram um álbum chamado Fragile em 99. O álbum esteve para sair em 98, mas só saiu em setembro de 99. We're In Together. Aliás, We're In... Eu vou ter que dizer aqui o título assim como deve ser. We're In This Together. We're In This Together. Assim é que está correto. A música dos nossos amigos, vou chamar assim, Nine Inch Nails. Eles surgiram em 87, imaginem. Mas é preciso chegarem em 99 para, de uma forma geral, fazerem sucesso. Uma coisa muito particular é que os Nine Inch Nails lançaram 3 singles deste álbum Fragile, que não percebi, não sei, era duplo. Foi para compensar a demora. Ora, mas a particularidade não está nos 3 singles. A particularidade está em que lançaram um single nos Estados Unidos, outro single na Europa e outro single no Japão. Digamos que isto hoje não seria possível, pela forma rápida como os singles se espalham, mas na altura foi possível. E foi uma das últimas bandas a poder fazê-lo com eficácia. A música da Europa não tocava com a mesma frequência que tocava... Ou seja, esta música, We're In This Together, que foi lançada na Europa, não tocava tanto nos Estados Unidos da América. Aliás, foi conhecida mais tarde. Quer dizer, quem tinha o álbum tinha o álbum, mas como single foi conhecida mais tarde. Houve outro single que agora não me recordo. E no Japão, então, muito mais tarde ainda. Não é? Agora, tudo mais ou menos igual em termos de a forma como as músicas se espalham. E esta música, então, dos Nine Inch Nails é é uma das últimas que conseguiu ser feita dessa forma, ou seja, divulgada primeiro na Europa. Vamos ouvir então os Nine Inch Nails aqui um bocadinho com We're In This Together antes, agora um bocadinho mais sweetando aqui a coisa, antes Rage Against the Machine com este Coin Radio, antes ainda mais suavecito, não é? A música dos Bush Chemical Betweeners e para iniciar, ou seja, já de seguida os Foo Fighters com o tema Learn to Fly. E olhem só para esta entrada. Surrender all my fears.

better time than now. As lost as I get, I will find you. The deep Palavras para quê? Intervalo agora! Elas são as campeãs da semana! As campeãs da semana! E no Canal 1 vamos trazê-las à 1 da tarde. Aqui, durante 60 minutos, vamos apresentar as 15 músicas mais ouvidas e pedidas um pouco por todo o mundo. Fique na escuta de As Campeãs da Semana, aos sábados, das 13 às 14, com Diego Soares, no Canal 1. Às quartas-feiras, o Canal 1 apresenta-lhe Arte e Cultura, um espaço radiofónico dedicado às artes e à cultura e ao que, sobretudo em Portugal, vai acontecendo. Durante 30 minutos, Rita Antunes fala-lhe de teatro, cinema, música, exposições e tudo quanto mais se pode entender por cultura e arte. Arte e Cultura, às quartas-feiras, a partir das 21 horas, com Rita Antunes, no Canal 1. Everything but the Kitchen Sink. Ou de tudo um pouco. É o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything but the Kitchen Sink, com Sean Klein, no Canal 1. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até à década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Castle, aos domingos, entre as 3 e as 5 da manhã, no Canal 1. Sons do Povo, aqui no Canal 1 da Antena Web, todos os sábados, entre as 17 e as 19. Sons do Povo, com Sérgio da Fonseca. Estamos ouvintes de regresso para aquela que é a terceira e última parte do nosso programa Outros Caminhos, programa que, como já disse, passa aqui no Canal 1 às 6, às 14, às 17 e na Serra Mar Web Rádio às 19 cada sábado. Vamos, vai ser assim em canal1.radio.web.info e em www.serramar.org. Uma rádio que também, ou a rádio que também transmite ou retransmite este espaço radiofónico, que é o seu Outros Caminhos, e que durante mais coisa menos coisa 180 minutos pretende trazer-lhe um pouco de tudo. E agora vai ser dance. Vamos recordar a mítica Eurodance dos anos 90 e outras que tais. Vamos começar por exemplo, Santa Maria. A música chama-se Tudo Para Te Amar e foi um dos grandes sucessos, se não até o maior sucesso, da banda liderada por Filipa Marlene. Ela que tem então este... não vou chamar peso, mas este orgulho, direi assim, até mais assim, às costas, não é? Que é liderar este projeto musical que é agora o Santa Maria. Vamos ouvir então este tema, que dá pelo nome de Tudo Para Te Amar, que foi um dos 20 melhores vídeos, segundo o canal Sol Música. Isto em 1999. Vamos então conferir este tema. Vamos também ficar com Who Got To Let The Music, a música trazida pelos Capella, um nome que sem dúvida não passa despercebido a quem gosta de dance music e para quem passou por aquela década. Corona traz-nos Baby Baby, mais um dos grandes clássicos, e também aquela musiquinha que não sei se se lembram, A música que fez. Ela fazia, digamos assim, abanar assim o capacete. Tinha várias versões. Eu vou trazer aqui uma delas. É da Sculpture Club e chama-se Mr. Fane. Lembra-se dela? Talvez pelo título não se lembre, mas quando ouvirem as primeiras notas vão-se lembrar de certeza. Eu pelo menos não fazia a mínima de como é que a música se chamava até ouvir. Depois nunca mais me esqueci. Mas antes disso tudo, temos aqui o Santa Maria com este Tudo Para Te Amar. São as 4 primeiras da edição de hoje do nosso Outros Caminhos. Edição que está aí para o ar então. Nesta sexta-feira no Canal 1, ou este sábado na Serra Mar Web Rádio. E esta é então a última hora do programa. Fico por aí porque há grandes músicas para ouvir agora sempre. A banana capacete até ao final. Eu já me estou aqui a preparar, já me vou aqui levantar para começar a dançar ao som do Santa Maria, que aliás já vamos ouvir de fundo, é? Já posso começar aqui a parar o corvinho porque vamos ouvir o Santa Maria, que estamos aqui a ver de fundo. Vamos à música então, Santa Maria, com Tudo Para Te Amar. Até já. thought-free terminology. You got to let the music hit you. To let the music hit you. To let the music move your feet. You got to let the music hit you. To let the music hit you. To let the music move your feet. Come on, kick it. hand or a moment to share. Can't deny the urge that makes them want to lose themselves to the debonair. What pulled me back? The simple fact is that I'm all bad, and I'm always there. One sexy can't perplex me, now you know who you are. As if you didn't know before, I know what I want, and I want it now. I want you, and then I want a little more. Quatro músicas, depois destas quatro. Gostaram destas quatro musiquinhas? Deu para mexer? Pois é, vamos continuar com a música para abanar o capacete, como eu costumo dizer. Gosto de, muito das próximas quatro que vos vou trazer. E aqui vai a primeira. Doe com Under Same Sun. Uma música essa que esta semana ganhou para mim uma importância muito especial. já vos vou dizendo que entra no live, já está em fase de experimentação, mas já está no ar. E esta semana parece que o nosso auto DJ gostou muito da música da Tui. Assim que... Bom... Se eu já gostava da música, passei desta vez a gostar mais dela, digamos assim. Desta dúvida que nós vamos ouvir ainda hoje, mas não é nesta sequência. Vamos ficar, dizia eu, com Tui e o tema Under Same Sun. E vamos também ficar com uma outra música da Tatiana. Chama-se Santa Maria. É uma música... bonita também, e mexida, claro, com ritmo, como assim se procura, como assim se deseja. E depois vamos trazer uma outra música, a terceira música desta sequência, a penúltima, diga-se, a penúltima música da penúltima sequência. Chama-se More Than This. E foi trazida pela, ou é trazida aqui pela Amy. Amy que fez uma versão, mais uma versão de um tema dos Roxy Music, na década de 80, portanto. E esta música então é uma versão dance e ligeiramente alterada em termos de acordes, ligeiramente alterada, e é uma versão de facto muito mais simples de enfim, são as duas simples de caber na nossa memória. E esta música, ou esta versão da Amy, é sem dúvida mais para dance. E vamos fechar com uma outra que também dá para dançar. That Don't Impress Me Much. Mais uma de 1999, da cantora Shania Twain. Daqui um bocadinho as despedidas desta que é a primeira edição. Esperemos que de muitas do Outros Caminhos. Para já então vamos lá mover o capinho com Due e Anders Samson. Bye.

so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but I got the touch. Now don't get me wrong. Com That Don't Impress Me Match, música que acabamos de ouvir. Agora, as últimas quatro vão fechar esta edição do nosso, a primeira edição do Outros Caminhos. Quero só, antes de me despedir, enviar um grande abraço e agradecer-lhe de forma sincera pela companhia nestes sensivelmente 180 minutos. E então as portas vão fechar-se com Aki Makli e o tema Dilly Dally. Uma música que, enfim, também dá mesmo para a banoca, para ser até mesmo muito mexida também. Vamos até ficar com uma outra música que de facto também dá para dançar e que, enfim, as duas fazem sentido juntas por isso mesmo, porque são para dançar, porque são de épocas muito diferentes. A do DJ francês, Aki Makli, e da sua vocalista, Clara Morgan, era 2008. Já a música dos Disco com a Rachel Move On Now é de 1993. Até se vai ouvir aqui de vez em quando o vinil. E por isso, as próximas duas que vamos ouvir nesta edição do nosso Outros Caminhos, vamos agora também ficar com Darude e o tema Sandstorm, e para fechar, uma música que eu considero no mínimo extraordinária, Transiberiana, música dos Dirty Mind, que vai fechar a edição de hoje do nosso Outros Caminhos. Já sabem, um grande abraço para vocês e muito obrigado pela preferência, quer no canal 1 da Antena Web, quer na Serra Mar Web Rádio. Ora, fico por aí, eu volto na próxima semana. Boa tarde, ou boa noite, se for o caso, e até para a semana. I'm not afraid to You gotta move, there's a feeling, there's a feeling. You know that you gotta move, you gotta move, there's a feeling, there's a feeling. You know that you gotta move. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. We'll be right back. Hans e Barriana. Yeah, I know.